temos de som. Sim. Não sei como é que vai ficar em termos. Essa música dá muito alta. Seu Audacity. É? Não, acabou-se. Fazemos aí o teste primeiro, a ver os volumes e tal. Um 2 em 2 teste. Aí, tu aí não vai passar. Aqui não passa, pá, não? Aí, fica só gravado aí internamente. Fica só gravado aí, eu acho que até vai funcionar bem. Agora, eu queria. Mas fizemos. Espero. Eu tenho que deixar assim o microfone, que é para isto se ouvir bem. Uhum. E pronto. Cá estamos, não é? Não temos nome para isto. Não sabemos muito bem, mas olha, Paulo, muito obrigado por estares aqui. Um prazer. E eu já tinha dito que fazia questão que fosses a primeira pessoa. E começo, pá, eu pensei mais ou menos o que é que nós íamos tratar hoje, ok? E primeiro temos que te apresentar. Porque há quem não saiba, mas este projeto começou connosco, não é? Certo. Mas nós somos, antes de haver a mosca, já éramos amigos há bastante mais tempo. Portanto, sem entrar aqui em datas, que é um secretismo que nós estimamos. A mosca surgiu para aí 3 ou 4 anos, não é? Para aí. E quantos anos depois nos conhecemos? Implica fazer umas contas para trás, não é? Nós comungámos a mesma escola por duas vezes, não é? Não é verdade. Sendo que só da segunda passámos a conhecer-nos melhor, não é? Sim. A interagir enquanto amigos, por assim dizer. Podemos confessar que a primeira impressão que eu tinha tua, eu conhecia-te porque havia uma amiga minha que nutria uma atração muito forte por algumas tuas características físicas. Uma delas que frequentemente associada à tua figura, não é? O teu cabelo. Na altura ainda não era tão exuberante como agora. Isto é uma coisa que se ganha com a idade também, é? Ou aquele trato. Exato. O trato mais especial. Mas pá, depois surgiu, nós falámos muito de música, não é? Uhum. Muito de música. Nem sempre dos mesmos pontos de partida. Exatamente. Interceptavam-se algumas vezes. Agora assim, de repente, os Pink Floyd. Uhum. Era um dos pontos de convergência. Era um dos pontos. Pá, eu já na altura acho que ouvia Radiohead. Certo. Que era possivelmente um ponto, mas o meu era para mim mais intenso do que para ti, não é? Tu eras muito dos Beatles, acho eu. Sim, sim. Já e, por isso, e por isso, a propósito, vem o que estamos a ouvir em fundo, que é o Abbey Road. Pá, e houve uma altura em que, depois o teu irmão também estava lá, e surgia também a falar com ele, pá, que foi quando entraste a ouvir Noise. Porra, pá, que era uma coisa... Foi uma altura... Foi... Grande controvérsia. Que eu não... É verdade. Foi numa circunstância também. Eu lembro-me de um disco que eu consegui arranjar na net, que era o Novi Sad, lembras-te? Verdade. Lembras-te, claro. Com apenas duas faixas. Que eu acho que nós tínhamos uma pasta, que passávamos música sim, através sim, da internet. A Dropbox, sim. A Dropbox. E esse foi um dos discos que... contra o qual te insurgiste, né? Porque não percebias o, no fundo... qual era o objetivo daquele tipo de música, não é? E em que é que, no fundo, até chegaste a dizer que a dada cuidado, altura havia um cortador de relva e coisas que tais. Pá, não me lembro disso, mas sei que aquilo fez muita confusão. Pá, e depois os Anatarás. Que é diferente, não é? Anatarás é já uma banda. Mas aí já é uma coisa mais extrema, porque já se insere naquela onda de Japa Noise muito... Tinham-se espetáculos ao vivo mais agressivos, sim, sim, não é? Sim. Pá, mas eu desde o início, e aquilo foi muito cedo. É assim, nós vamos tentar manter o secretismo das idades, para algumas pessoas não é segredo, não é? Uhum. Mas mesmo nas primeiras edições do programa e noutro projeto que nós tivemos, que já vai surgir já a seguir, nós mantivemos sempre esse secretismo. Portanto, há uma diferença de idades, não se sabe quanto, não é? Pá, mas o Noise realmente em ti acho que surgiu muito cedo. E essa fase nova, isso lembro-me perfeitamente. Dizes-me que era um disco fantástico. Também já ouvias assim mais algumas coisas já. Mais esotéricas. Não sei, lembras-te da primeira coisa que ouviste assim, mas pá, aquele boom. É sim, é difícil de dizer agora, mas acho que tudo começou. Portanto, uma pessoa satura-se daquele rock de chiclete, né? De consumir e deitar fora. e há sempre aquela ânsia de conhecer coisas para lá disso, não é? Coisas que nos completem de outra forma. E a partir daí é uma pessoa que começa a explorar e entra naquele rock mais espacial, shoegaze, e uma coisa, sim, leva à outra, não é? Música, sim, mais experimental. Até que eu na altura também, na altura e ainda agora, não é? também tocava, cá é essa outra faceta do Paulo, para falar na terceira, sim, pessoa. É verdade. Que eu, para além de ouvinte, também sou intérprete, por assim dizer. Mas, e uma coisa também levou à outra, até para melhorar até pessoalmente no meu instrumento, e que procurava sempre mais coisas. E foi a partir daí, as coisas começaram a surgir. Eu pesquisava muito mais do que agora, não é? Que uma pessoa tem mais a fazer. Sim. Mas pesquisava intensamente novos nomes e dedicava as minhas madrugadas a ouvir tudo e mais alguma coisa. E foi a partir daí, e o meu entusiasmo em partilhar contigo essas coisas... Não foi sempre bem recebido, não é? Mas pá, com os anos... já passaram alguns anos, não é? Estou a fazer as contas à minha vida. Parece que não, mas sim. E daqui a uns anos também vamos usar para esta conversa com algum saudosismo. Mas para continuar a história, porque isto depois leva a coisas que ainda hoje são relevantes, nós na altura... Que não era só música, mas também cinema e literatura, surge o Coprófago. É verdade. Pá, e é uma coisa que muita gente me pergunta o nome. O porquê do nome, não é? Porquê do nome, e eu conto a história. Portanto, o nosso colega Fernando, já agora, né? Sim, com o nosso colega Fernando, exatamente. Que não tem aparecido tantas vezes como tu, mas aquele era um projeto a três. Uhum. Portanto, o Coprófago surge, pá, em 2010. Não? Sensivelmente. 2009, sim. 2010, foi, acho eu. Sim. E nós, e 2011, creio até. 2010, 2011. É? Foi penso que foi nesse ano letivo. Ano letivo? Penso, pronto, que sim. E tu escreveste um texto. Nós os três escrevíamos. Não sei porque é que aquilo surgiu, mas nós falávamos e discutíamos, uhum, muita coisa, música e cinema. A literatura acho que era um bocado mais secundário. Demorava mais tempo. Não é? Também, claro. Também demorava mais tempo. E pá, lembro-me de termos criado o blog e eu andava ali a encontrar um tema e às vezes mudava de tema e dizia, pá, este tema agora é que vai resultar, que isto aqui é uma série de... E tu fizeste um texto de introdução, a ideia era nós termos cada um texto de introdução, não é? Chegamos a fazer isso? Eu cheguei a fazer um texto de introdução. Eu acho que não fiz, ou fiz, eu fiz eu e tu, ou não sei se o Fernando chegou a fazer. Eu penso que não. Sei que o teu é que ficou. O teu é que depois nós escolhemos como... Não, mas aí foi uma nesgazita desse texto. Era um shirt? Foi muito adaptado para o pôr no blog, porque eu tinha escrito uma coisa maior e mais rebuscada, por assim dizer. Pois, mas sim, acabámos por optar por uma versão mais curta e mais concisa. Que ainda está lá. Ainda lá está. Que eu ainda faço questão de ter. Eu tenho lá uma página sobre, porque entretanto não tenho, já há muitos anos, mesmo real, literalmente há muitos anos escreves lá, mas eu deixo sempre lá isso, porque foi assim que começou. E há lá uma parte em que falas da vontade de criar um projeto que seja social e culturalmente pertinente. Exato. Que, se, mesmo que na altura isso tenha sido dito com alguma passividade, se cá não estávamos à espera de ser levados tão a sério, não levarmos aquilo tão a sério, uhum, o blog ainda não parou, não é? E eu tirei os textos que nós tínhamos exposto. Não estão expostos, mas estão lá todos guardados, que eu um dia vou lançar aquilo outra vez. Faz parte do tal secretismo, não é? É sempre sensual. E eu na altura dizia ao Fernando que aquilo eram três vozes muito distintas. Certo. Mesmo... E esse também era um dos pontos fortes do blog, é que... Nunca e curioso é que, o curioso é que nós partimos para aquilo, eu diria, um bocado às escuras, porque nós nem sequer conhecíamos a maneira de escrever uns dos outros. Não. Nem sequer conhecíamos escrita. E até esse pequeno facto criou surpresa na altura. Sim. Pá, os teus textos. É chato estar a falar disto. Não sei se calhar, depois quando lançar, se calhar publico um, para as pessoas terem uma noção do que eu vou dizer. Mas eu leio... Pá, eu era mau. Agora já sou um bocadinho melhor. Porque nós quando escrevemos, e depois isso, eu também dizia isso várias vezes, nós estávamos a escrever sobre livros ou filmes, principalmente filmes. Uhum. Música também. Que nos marcavam, coisas que nós víamos e gostávamos e até com alguma regularidade, que eu lembro que chegávamos à escola e dizíamos, pá, já tenho um pronto, amanhã és tu, depois é o Fernando. Escrevíamos grande parte daquilo na escola, não é? E depois eu lembro-me que eu, era a minha vez, e eu demorei, pá, um mês a escrever sobre o Psycho, e a partir daí morreu. Porque eu demorei, pá, um mês e depois aquilo... Mas tu no Psycho já acho que adulteraste um bocado... Foi? A ideia inicial, porque tornaste aquilo mais uma sinopse do que propriamente um pois texto foi, de opinião. Porque eu era fraquíssimo. mas digo isso porque eu, depois passado uns anos leio aquilo. Mas eu não diria que fosses fraco. Não sei, eu acho que já tinhas ali qualquer coisa. Eu não me lembro dos primeiros. Já tinhas ali a sementinha, digamos. E sabes qual era o problema do Psycho? Depois desenvolver esta coisa. Porquê que eu escrevi no Psycho? Era um dos filmes. Primeiro era um filme do Hitchcock, o primeiro que eu tinha visto do Hitchcock. Uhum. E houve ali muita pressão para eu tentar chegar à importância do filme. Que nos outros casos surgiu com mais naturalidade, não é? Porque esse é um dos grandes, ainda hoje, eu noto isso. Tu tentaste escrever sobre um filme, ou uma música, ou um livro, e nos livros eu acho que ainda é mais profano tu escreveres sobre algo que já está escrito, não é? Pois. Se as tuas, não, dependendo das tuas intenções e da forma como abordas o que vais fazer, é muito complicado. E na altura o Psycho custou-me muito. Pá, mas os teus textos, voltando à ideia que eu estava a concluir, pá, eram uma coisa muito... Mas era um exercício muito pessoal, muito pessoal. E muito estético. E muito estético. Muito e, estético. E por outro lado não era nada vinculativo, porque lá está, era pessoal, era subjetivo, as pessoas podiam concordar, podiam não concordar. Era sem. Nós não tínhamos pretensão de influenciar, era mesmo deixarmos a nossa opinião, não é? Sim. E se calhar mais mostrar do que. E mostrar e deixar no fundo o bichinho às pessoas para elas se entusiasmarem tanto como nós. No fundo, passar o nosso entusiasmo, acho que era mais esse o intento. Sim. Tenho muita pena. Por um lado, fico muito contente que tenhamos feito isso, porque deixou realmente uma semente, não diria nas pessoas, que nós tínhamos pouquíssimos leitores, ou não tínhamos. Se calhar não tínhamos mesmo. Não sei, depende, na altura já tinha Facebook e se calhar punha lá e havia gente a ir ver. Ah, mas pelo menos temos alguns textos para ver e para ver o que é que fizemos, não é? E é uma coisa que fica sempre e na... a própria predisposição de escrever acho que nos fez evoluir. Sim. Um exercício de, assim, não tivemos... de introspeção tremendo. É. Não tivemos tempo suficiente e isso faz para... evoluir, quer queiras, quer não. Sim, na minha opinião nós tivemos tão pouco tempo que não deu realmente para se notar uma diferença, porque foi muito condensado, sim, um período muito condensado. Foi. E não tivemos tempo de refletir sobre aquilo e melhorar, que é uma coisa que eu, por exemplo, hoje já noto, se calhar acaba um texto e leio passado um dia, ou uma semana e um mês, e pá, se calhar devia ter posto aqui este pormenor, que é uma coisa que depois não edito, não é? Acho que fica mal. Pois. O Kanye West discordaria porque ele agora lançou aquele disco, não sei se acompanhaste a história. O Life of Pablo, que ele anda a editar o disco. Não, ele lançou cá em abril e entretanto o disco já se foi para 6 alterações. Mete faixas, edita a masterização, instrumentos, que deixa de ser uma coisa fixa, não é? Uhum. Eu pedi-te que trouxesses. Mas isso é um dos problemas de todo o ato criativo. É complicado de perceber quando é que a coisa está pronta. Percebes? E eu falo também um bocado por experiência própria, porque de facto é complicado tu dizer. Por isso é que frequentemente as editoras também, mais até nas estirpes mais comerciais da música, mas estabelecem datas para as bandas, não é? Para as bandas editarem os discos, para as bandas terem as coisas prontas. As deadlines. Porque de facto, exato, porque de facto o exercício criativo é complicado de... De tu dizeres isto está acabado, porque há sempre qualquer coisa que tu, se fores ouvir a coisa, se fores ouvir aquilo dali a um mês, já se calhar tens outra ideia, queres acrescentar outras coisas ou queres retirar. E podes não gostar, ou podes já não gostar, identificares. Exato. Portanto, é sempre é um certo dilema que está inerente a qualquer ato criativo, acho que. Sim. E o ato criativo é muito abrangente, não é? Uhum. Porque pode ser uma coisa, digamos, mais pura, ou se calhar usar aquela expressão high art. Uhum. Tipo, escrever um livro, pintar um quadro, pá, ou pode ser mudar o teu estado no Facebook. Também, tanto não, mas pá, mesmo que seja escrever um texto crítico ou opinativo, de se calhar passado um mês não era isto. Ou pior ainda, se calhar mais frustrante, e isto é uma coisa que creio que será comum a muitos, teres uma ideia, que no fundo é isto que se trata, teres ideias que estão na tua cabeça e tu queres passar. E é difícil, quando a ideia está lá e tu não... Pá, exato, é como teres um desenho e por cima uma folha e tentares... Pá, nunca fica igual. E podes profanar e podes estar às vezes a introduzir coisas que não querias, como estão na tua ideia original, mas que aparecem ali, não é? Pois. E a minha experiência criativa são textos de blog, agora imagina se eu fosse... se eu fosse um músico ou cineasta. Mas é realmente... Já ainda hoje, mas já nessa altura não estava isso. Era muito difícil transportar essas ideias. E depois, quando... Já estivemos a falar disto, mas... Quando depois comparamos as nossas opiniões, ou o que já foi escrito e o que nós achamos, há muita pressão quando tu vês algo, ou lês, ou ouves, e sabes que é um disco importante, ou um livro importante, e tu lês... Okay, queres estar que à altura, não é? O que é que tu tiro daqui, não é? O que é que as pessoas viram que eu não estou a ver? Quando não gostas. O que é que as pessoas gostam e eu acho que isto até é banal? Ou... Exatamente. Mas isto é complicado, não é? Uhum. Bem, e continuando a história, para não nos perdermos já aqui, pá, o blog parou, não é? E não sei em que altura parou, se ainda continuamos na escola. Se houve um período de... Parou mais ali para a altura em que entramos para a faculdade. Ou foi? Eu entrei para a faculdade, naquela altura mais de final do ano letivo, okay. Início de verão. Isso fez uma porque as coisas condensaram-se muito ali na altura do início do ano letivo, não é? Outubro, novembro. Talvez tenha sido. Foi tipo o boom dos nossos textos. E depois ainda éramos novinhos e era difícil lidar com aquela questão de teres não é uma ética, mas teres um ritmo. Um ritmo, o ritmo sim, é... sim, sim, sim. É o mais importante. O ritmo é, sem dúvida, as coisas mais importantes. E nós era cobramos. Complicado, é? Portanto, tivemos esse ato enorme, ainda íamos falando. Com uma frequência também respeitável, não é? Sim, era sim. Uma constante. E, passado alguns anos, lembro-me que mandei um e-mail para a rádio, sem falar contigo, a dizer que queria visitar, a ver a rádio universitária de mim, né? As pessoas podem saber. E lembro-me de ter mandado um e-mail, dizer que queria conhecer, ver como é que aquilo era, não ouvia a rumo, portanto, isto não há problema nenhum, mas não ouvia, e logo na altura, pá, gostei daquilo e ficou a proposta de voltar lá, não sei se ficou na altura, mas de voltar e gravar umas coisas, fazer umas experiências, uhum. E eu acho que foi muito imediata a ideia de falar contigo, tanto é que eu depois falei, não sei se demoramos muito tempo a voltar lá. Não, te falaste-me já a dizer que tinhas essa janela de oportunidade, por assim dizer, de irmos lá fazer umas experiências e quiçá, okay. E quiçá gravarmos algo com pés e cabeça, né? Que pudesse entrar na grelha. E acho que ainda tenho as primeiras gravações. Uhum. Aí algumas perdidas no computador. Também acho que tenho lá para casa isso. Que foram, pá, a primeira emissão que nós gravamos. Aquilo é gravado, não era em direto, uhum. Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, achavam que nós íamos para lá às 2 da manhã. Exato. De um domingo para a segunda. Tinha o seu charme, não é? A primeira edição tinha os Tinder Sticks e os Low. Nós abrimos, a primeira música que passámos foi da Grouper, salvo eu. Exato, o The Man Who Died é o nome do disco, não é? Sim, sim. Muito, logo na primeira, uma entrada a pé juntos. Passámos porque... Benes, também salvo erro. E o Holly Porter. Holly acabamos Porter, com o Holly Porter. Maker, salvo erro. O Transmitting Tonight, sim, acho eu. O Transmitting foi. Tonight, do disco Radio Amor. 2003. Que foi. Lembro-me de, na altura, ter muita gente a ouvir o programa. Estava no Porto, na altura estava lá ainda. Uhum. De ter muita gente a ouvir e que gostar. Pá, porque é uma coisa. Isto, fazer rádio é. Hoje em dia acho que já não se dá muito valor. Agora com esta... Pá, com isto, estamos na minha cave, não é? Isto é rádio. Não é uma antena, mas é a difusão da voz, não é? Acho que se vai tornar mais liberal outra vez. Isso é muito bom. Acho que vai ser mesmo interessante. Mas na altura as pessoas ficaram curiosas. Mas depois elas estão a ficar um bocado de pé atrás. Não estavam, nós não fomos fáceis, não é? E eu ainda punha ali um travão. Acho que não teria piada se, sim, se a se fosse coisa uma fosse coisa, imediata, né? Ou se estivéssemos a repetir-nos, não é? Que nós às vezes queríamos passar alguma coisa, um disco novo que saísse. Por exemplo, na altura, Angel Olsen tinha acabado de editar o disco. Uhum. E acho que nós não passamos porque o rumo já passava e queríamos fazer coisas diferentes. E há uma coisa que eu não tinha dito, mas eu tenho... Os programas estão todos no Mixcloud. Acho que houve um que eu troquei e esse aí se cá perdi o mesmo. Um dos que nós gravamos e eu depois a fazer o upload perdi-o. Uhum. Mas eu tenho um colega meu do Porto, alguns que ouvem, mas ele ouviu-as todas. É, foi. Da mais recente até à primeira. Pá, e depois ali para aí da 30, 40 deixaste de poder aparecer, depois apareceste uma segunda vez, pá, depois a partir daí conduzi eu. E eu dizia-lhe, pá, tu, é assim, tu tem cuidado que na altura em que está o Paulo vais ouvir coisas que não são minhas, que foi ele que pôs, algumas mais difíceis, mais duras. E mesmo os próprios programas, pá, que isto é uma coisa que é normal, havia uns que nós fazíamos edição corrente, né? Tipo, carregar no play e seguir. Às vezes tínhamos que começar do início porque à segunda música enganávamos e não, exato, não nos tínhamos apercebido que era possível cortar e colar, não é? Depois houve uma altura em que nós fazíamos só cortagens, colagens, que era horrível. Ficava aquilo tudo retalhado. Era horrível. Depois eu fico com uma ideia muito, muito, muito, muito estranha dessa altura, embora sejam programas que eu obviamente gostasse de fazer. Lembro-me que aquilo às vezes gostava muito a sair. Havia semanas em que ficámos lá uma hora e meia para gravar 10 minutos, não é? Porque primeiro éramos perfeccionistas. Exato. E queríamos sempre dizer alguma coisa que fosse interessante. E então eu com alguma dificuldade ia rever, até porque as nossas vozes eram muito diferentes. Pá, a minha voz então, eu... Tua voz é muito mais radiofónica. Eu agora já faço aqui umas manobras e engano as pessoas. Mas na altura depois tínhamos alguns erros muito amadores. Tivemos algumas coisas com muita piada também. Pá, tivemos coisas... Tivemos uns outtakes que... Sim. Tenho uma pasta com outtakes. Até podíamos passar uns... colar aqui uns. Mas houve uma altura em que eu estava com esse meu colega. E ele disse-me, olha, eu ouvi todas. E estávamos no Jerez e ele até disse, bem, olha, agora vamos tomar um pequeno almoço e vamos ouvir uma edição da música. E vamos ouvir uma das com o Paulo. Pá, vamos. E eu com o coração nas mãos. Porque podia não estar à altura das minhas expectativas. Sim. Mas eu acho que elas estavam tão baixas, no sentido em que podia ser imagina, a música ser interessante e nós temos boas ideias, mas simplesmente não funcionar, não é? A linha ou... Pá, e funcionou muito bem. E eu gostei muito. E eu gostei muito. Com alguns distanciamentos, já. Gostei muito. Também as minhas expectativas. Eu fiz um exercício mesmo muito agressivo de... Se fosse hoje, já fazíamos de outra forma. Se calhar, ou menos música, ou falar mais, não é? Mas fiquei muito contente com o resultado. E sei que é uma coisa que pode agora não ter muito impacto, ou nunca ter, porque algumas eram coisas muito periféricas, mas que se chegar uma pessoa, e eu depois vou falando com gente que ouve aquilo, não é? Colegas meus, pá, eu ouvi 3 ou 4 emissões e vocês passavam... Nunca me aconteceu ninguém ter dito que descobriu uma banda favorita, não é? Mas passaste ali umas coisas mesmo estranhas. Intrigava, não era? O Falcas, um amigo nosso, mútuo, ficou com a música sinusoidal de um músico japonês, pô. O Keiji Aino. Não, isso é um... Isso não é esse. Isto... O vinil chegou ao fim, vamos ter que mudar de disco. Mas era um músico japonês que fazia música sinusoidal, os eletrónica. Que nós passamos, sim. Sim, e ele fez um disco só de música assim mais experimental. E ele ouviu e ficou com aquilo na cabeça. Eu acredito que depois as pessoas eventualmente vão chegar lá e mas, vão... Mas de forma positiva ou de forma irritante? Agridou-se, digamos. Agridou-se. Bem, olha, vamos... Temos que mudar de disco. Estivemos a ouvir o Abbey Road. Um disco que eu revisitei há pouco tempo. E esta última que ouvimos é I Want You, She's So Heavy. E eu uma noite estava só a ouvir o disco. A música tem 7 minutos. Uhum. E vai uma altura que parece que acaba e volta outra vez e eles ficam ali numa jam mais comprida. Um ótimo disco. Olha, eu tenho aqui várias coisas para ouvirmos. Também trouxe o meu acervo. Coisas interessantes. O que é que trouxeste? Tens aí algum disco para ouvirmos? Ou recorremos à minha biblioteca? Recorremos à tua primeira, acho que sim. É? Estamos em tua casa, acho que... Mas queres escolher tu ou eu vou... Vais-me incutir a responsabilidade? Vou incutir-te a responsabilidade. Oh diabo, não estava preparado para isto. Bem, mas... Se estiveres indeciso, eu desempato. É? Então, se calhar eu vou... Olha, tenho aqui um. Eu vou ter que fazer uma menção ao nosso patrocinador. Que é Porto Calling. Este é um disco... Porto Calling. A melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Olha, este aqui acho que nunca ouviste. De Fausto. Despertados Alquimistas. Este disco engana, pá, isto engana. Olha, este foi um que eu comprei na Holanda. Música clássica. Música clássica, já ouviste isto? Conheço algumas coisas. É? Tens assim ideia? E esse é reggae em computadores. Mais arriscado. Ora, diz lá o que é que vais escolher, senão passamos à tua. Assim, entre estas alternativas. Também temos aí o Kidei, mas o Kidei é jogar no seguro. O Kidei é jogar no seguro, não é? Kidei é jogar no seguro. Vamos ao Fausto, então. Vamos ao Fausto? Vamos ao Fausto. Vamos ao Fausto. Olha, este disco, nem a propósito, foi comprado na Porto Calling, que é uma loja que há muito que estás para visitar, não é? Uhum. Eu, quando for ao Porto, vamos marcar um dia e vamos ao Porto. A loja fica na Rua da Conceição, dentro do centro comercial, e é uma rua que, por sua vez, está muito próxima da Rua da Setofeita, numa zona muito central do Porto. E o Pedro, o gerente da loja, gosta muito de... Eu vou pôr aqui, se calhar... Isto é... Por aqui no início... Mas se calhar não ficamos para ouvir a música toda. Ou então ficamos, vamos ver como corre. Ele gosta muito de punk, de reggae também, e da música britânica, uhum. Dos anos 80, os Clash, aquela Clash, Sex Pistols, Buzzcocks. Sim, e tudo, ou seja, o punk em si e tudo o que levou ao punk, e em tudo em que o punk desagoou. Ou seja, ele gosta muito dessa... Se calhar da mesma forma que a gente gosta muito da pop e vai buscar tudo o que... E ele gosta muito disso. E sou sincero que não é um género do qual seja particular conhecedor ou até apreciador. Que não sou. Vou descobrindo até às vezes sugestões que ele me faz e discos que eu trago nem os ouço e é ele que me recomenda. Mas é uma boa loja. E é a nossa patrocinadora. Portanto, fica aqui a mensagem. Se não puderem ir ao Porto, podem ir ao site em portocalling.com. Que tem lá tudo atualizado. E agora estamos a ouvir o Fausto. Este disco, a primeira música, tem 12 minutos. Não sei se conhece a carreira do Fausto. Não muito. Pronto, a ideia que eu tenho, que pode ou não estar certa, é que há três grandes nomes, ou aqueles mais conhecidos, que são relativamente contemporâneos, que é o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho e o José Mário Branco. E portanto, hoje a intervenção, não é? O Fausto teve também essa fase, mas este disco aqui, e há outro que é um disco duplo chamado Por Este Rio Acima, que eu não sei de que ano é que é, mas é por volta desta altura, que é um disco conceptual. Eu não sei se conseguimos... Temos também que dizer às pessoas que este programa está a ser feito de uma forma muito experimental em termos de produção, não é? Não sabemos se o som vai ficar bem. Mas se puderem ouvir a música e simultaneamente ouvir as nossas vozes, que era o ideal, este disco tem uma instrumentação muito, muito bem trabalhada. Muito orquestral, não é? É, muito. Isto é o início. Isto vai ficar aqui uns 5, 6 minutos, depois a segunda faixa é uma coisa que vai buscar para música mesmo regional, e tem aí outro disco também que também me faz lembrar muito isso. É assim, é importante nós cantarmos, fazer a música de intervenção, a música da guitarra, que é uma música fácil, como diz o Fachada numa das músicas, música cabe na boca ou uma coisa do género. Mas isto também tem o seu valor. E eu descobri o disco, sempre que vou lá, tento trazer sempre um disco de música portuguesa. Gostei muito deste disco. Muito. Um disco muito, muito interessante. O Fausto em si, acho que... Olha, é um dos que um dia gostava de entrevistar. Quizá. Fica aqui, se ele ouvir este programa, Fausto, pá. Tenho uma cave. Se quiseres passar aqui, estás convidado e acho que vai ser interessante. Bem, e trouxeste mais coisas, não é? Eu pedi-te, introduz um dos teus itens. Faz uma boa escolha, que eu também tenho aqui um em ou vinil, dois. Em vinil, não é? Dás preferência ao vinil. Pode ser o que tu quiseres. Ora bem. Tenho aqui uma coisa que eu trouxe porque sei que tu também gostas muito, que é o CD da música. Olha, do Twin Peaks. Eu não sabia que tinhas isto, pá. Comprei numa feirinha cá em Braga uns módicos 3 ou 4 euros. Sim, senhor. E acho que valeu bem a pena. Sim, senhor, pá. Instrumental. Uhum. Porque há dois. Música do Ângelo Badalamenti. Sim. E tem aqui uma. Não sei quantas edições é que há disto, mas tenho aqui duas faixas que são com a voz da Julie Cruz. Chegámos a passar, não é? Chegámos a passar? Penso que sim. Passamos, é verdade, passamos, tens razão. Porque ela depois fez um disco, só dela. Uhum. Pá, isto é... Houve um... Acho que é músico. Pá, no Facebook, um tipo qualquer. Eu acho que ele é conhecido. Posso estar aqui a profanar... a profanar alguém, que pôs um vídeo no... Até acho que foi o gajo dos Flamingos. O Cão da Morte, ou caralho. Não faço ideia. Depois vou confirmar e... Pôs um vídeo no Facebook, que é um extra. Eu acho que cheguei a mandar isso. Ou não? Que é o Ângelo Badalamenti e um extra dos... Ah, sim, mandaste. Pá. Fantástico. É um dos vídeos que... E ele na altura pôs lá no Facebook a dizer que aquilo era a parte favorita do YouTube dele. E eu percebo. E eu, um vídeo que eu vejo, não todos os dias, pá, mas de vez em quando vejo aquilo duas vezes ou três. E mando alguém, pá, vi isto. Porque é um... Eu gostei muito desta série e só vi a primeira temporada. Tu não viste. Mas eu vou voltar a ver. Porque vai voltar agora. Ah, é? É, pá, vai voltar. Mas tem o Lynch. Não sei se é com ou sem que eu não ando a acompanhar a história. Mas sei que vai ter uma atriz que é Amanda Seyfried. Uhum. Sabes quem é? Aquela loirinha. É uma atriz de filmes. Sim. Não muito abonatórios, digamos. Mas ela entrou há pouco tempo. Mamma Mia e coisas que dei. Sim, ela entrou há pouco tempo num que eu gostei bastante, que é do Noah Baumbach. Não sei se já viste alguma coisa dele. Mas devias ver uns que eu acho. Estás a ver como é que está a música agora? Já está com outra consistência. Mas este disco é muito interessante. Um dia vais ouvir. Ela entrou num filme do Noah Baumbach, que é um realizador. Tem umas coisas interessantes. Era um filme sobre um clash de gerações, mais ou menos. Então há os gajos hipsters, com mais ou menos a nossa idade, não é? E depois o casal de meia-idade que olha para eles e, pá, estes gajos é que estão a viver a vida. E há ali uma permuta de estilos de vida muito interessante. Pronto, ela vai entrar. Pá, é uma rapariga que eu acho que tem aquela beleza muito particular e parece uma Laura Palmer do... Ela supostamente vai ter um papel nessa nova série. Não sei como é que vai funcionar. Acho que é uma coisa muito arriscada, sabes? Pode no fundo, pode correr mal. Macular o legado, né, da série original. É assim, já passaram muitos anos, não é? Portanto, mesmo que seja muito fraco, que não deve ser, tens sempre. Mas tem sempre o nome, não é? Pois. Tem sempre o nome associado. Tem sempre e pode o nome. É sempre arriscado. Mas esta... É com as grandes bandas, quando depois de velhos decidem retornar à atividade e aquilo não. E aquilo não corre. Já não é sempre interessante, não é? E eu com o tempo também comecei a. Já não tento não julgar muito isso. Há uns tempos tive uma conversa com um colega meu, o Henrique, que fez o desenho da mosca. Se não conhecem o desenho da mosca, podem ir ver a página do Facebook, em facebook.com/moscadarrumo, que é um desenho muito bem feito, não é? Gostamos muito daquele desenho. E aquele realizador que fez o filme do Requiem for a Dream, o Darnovsky. Exato. Darren Aronofsky? Sim, no Cisne Negro também. E o Pi fez um filme chamado Pi, sobre o Pi, não é? O número? O 3, 14, 15, 9, 22. Não sei se só 22 ainda está certo. Eu lembro de ver o Requiem for a Dream ser uma coisa. Chegaste a ver o filme? Não. Afasta-te. Não, é um filme muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. É pesado porque, além uma de ser gráfico, que é um filme muito gráfico, eu lembro perfeitamente de onde o vi, no sítio onde estava no comboio para Lisboa, e tive que afastar o filme do corredor, e afastar o meu olhar do filme, não queria que ninguém visse aquilo, nem eu já estava um bocado farto, não era farto, mas pronto, e ele fez um filme que era o Noé, a Arca de Noé, qualquer coisa. A ideia que eu tenho, acho que aquilo até é com o Russell Crowe, posso ser enganado, e o meu colega ficou muito chato, pá, o gajo fazia filmes tão puxados e depois vai fazer um filme daqueles, e eu não vi o filme. O filme pode ser mesmo fraco. Eu também vejo poucos filmes fracos, não é? Portanto, um gajo também não sabe. É um problema que, por exemplo, também acho que tenho com o jazz. Qualquer pessoa que quer entrar no jazz tem, ou seja, tu ouves sempre os discos bons e não tens sempre de comparação, não é? Nunca ouves um disco só mediano. Nunca se passas do Miles Davis para um gajo que fez um disco assim fraco para tu saberes a distância, não é? E eu fiquei a pensar, pá, pronto, o gajo também nesse caso devia estar farto de fazer filmes só a provocar repulsa, não é? Acho que qualquer cineasta e artista chega a uma altura em que querem simplesmente contar uma boa história. Tem a sua dificuldade. Tu... Mas nesse caso era a história bíblica do... Não faço ideia, não vi o filme. E ele ficou muito chateado, diz que aquilo já é um filme muito hollywoodesco. Se calhar até com pouca substância, não é? Na altura, depois acabei por não ver o filme. Mas fiquei curioso com isso. Isto a propósito do Twin Peaks, não é? é uma série que eu, pá, a música ouço regularmente. Conhece aquele artista, o Xiu Xiu? Sim. Um gajo que faz assim umas cenas muito experimentais, muito agressivas também. Ele lançou um disco de interpretações da banda sonora. E tinha lá umas que também gostei muito. Com aquele toque muito particular, o gajo faz assim uma música muito ácida. Ele aqui já canta o Fausto. É um disco muito bom. Estou com expectativa, não sei quando é que vai voltar o Twin Peaks. Mas se calhar era um bom exercício nós vermos a primeira e a segunda temporada. Sim, sim, sim. Acho que sim, já estou para ver há muito tempo, mas nunca calhou para cá. E ainda por cima é uma série, não é? Tu chegaste a ver um filme. Um filme, sim, o do O Firewalk With Me, Firewalk With Me, sim. E outras coisas do Lynch, também viste o Blue Velvet, que eu nunca vi. Certo, tenho isso em DVD. Vi o Eraserhead, não sei se viste. Eraserhead, não? É o primeiro do Lynch. É a primeira longa-metragem. É a primeira mesmo? Penso que sim. É a primeira das primeiras. Penso que é a primeira. Muito, também... difícil. Preto e branco ainda, não? Difícil, um gajo de cabelo muito estranho e... O Lynch tem coisas... Pá, o Mulholland Drive. Um daqueles filmes... É um Inception, mas sem manual de instruções. E muito mais conceptual e mais abstrato. Gostei muito, chegaste a ver? Ou... Cheguei. Pá, gostei muito desse filme. E há outros dele, eu acho que não foi o primeiro que eu vi do Lynch, que é um tipo que eu gosto muito, e acho que é um tipo muito interessante. Depois tens o Dune, que é um filme de ficção científica. Tenho ali o livro. Tu conheces a história do Dune? Eu acho que aquilo é uma coisa muito importante no cânon da escrita americana. Chegados a este ponto da conversa, estivemos a discutir o Dune, a história de Frank Herbert e as sucessivas adaptações cinematográficas, umas falhadas e outras com mais sucesso ao longo dos anos. Falamos também do Infinite Jest de David Foster Wallace. Tivemos que cortar porque tentamos o máximo para manter o programa com menos de uma hora. Se estiverem interessados em ouvir o que nós discutimos, podem consultar no Coprófago, estará num ficheiro separado de áudio. A conversa continua com o Paulo Rodrigues, se só agora chegaram. É alguém que esteve presente na Gênese da Mosca e também do Coprófago, e fiz questão que ele estivesse presente nesta primeira tentativa de fazer um talk show afeto à mosca. Eu volto já a seguir, ainda com o Paulo Rodrigues. Fiquem desse lado. Até já. Eu tenho um amigo que tem, e eu gostava de até ver, já li algumas páginas para comparar, porque é muito complicado. É um exercício que eu gostava de fazer, um dia traduzir um livro. O que é que achas disso? Acho que... Eu também já pensei nisso. Acho que sim, é uma empreitada. Não tenho nenhuma formação, não é? Mas acho que deve ser um... Mas há cursos de tradução, há uma... Sim. Mas, por exemplo, o Adolfo, do João Morto, eu acho que ele já chegou a traduzir algumas coisas. Acho que traduziu um livro da Patti Smith. Ele escreveu... Sei que ele escreveu alguma coisa, não sei se foi... Uma introdução para um livro do Conde de... Sim, Conde Monte Cristo? Não. Ah, ok. Mas tem que cortar isto. Como fazíamos da música. Como é que se chamava, caraças? Uma coisa para o século XVIII. Escreveu o... Foda-se. Não é a introdução, como é que se chama? Prefácio. O prefácio. Para... Aquele gajo que escrevia textos sobre objecionistas, pá, uma merda, só a falar de... Excrementos e coisas do género. Quando Lautréamont, assim, qualquer coisa. Ah, ok, sim. Sim. Era francês? Sim. Pronto, eu... Escreveu o prefácio para uma edição portuguesa de um livro do Quando Lautréamont. Ele também traduziu algumas coisas. E tem obras escritas por ele, mais na base da poesia. Uhum. Agora, como tradutor, não conheço nada dele, por acaso. Houve uma altura em que o Rui Portolês, na altura estava na Rumo, fazia aqueles... Chegou a fazer dois desses. Um deles foi uma entrevista com o Adolfo e falaram disso. E, bem, vamos passar ao Q&A. O que é que achas? Acho que sim. The Morning Bell. Bem, traz-nos mais um dos teus itens. Faça incidir mais nos teus, porque eu sei que vou estar aqui possivelmente mais vezes. Este singelo vinil, que é de uma série... limitada, lançada pela Serene, uma editora galesa, salvo erro. Não conheço isto. Britânica, penso que é galesa. Numerada. E que, numerada, exatamente. Numerada. E que editou há algum tempo uma edição limitada, numerada de vinis de 12 polegadas, né? Uhum. De música ambient. Eu tenho ali outro até. Outro. Mas esse é do Swing Victory, não é? Não, mas tenho ali outro, outra série. Sim. Ah, ok. Mas acho que esse é bom para começar, do Donato Walden. Precipitei-me, podemos estar a ouvir isto. Podemos estar a ouvir isto. Fica para a seguir. Mas, cara, interrompemos agora. Eu estava à espera de chegar à Morning, à música que vem a seguir, que é a Motion Picture Soundtrack, sabes qual é? Sim. Vi outro dia outro momento de YouTube fortíssimo, que é um bocado triste, mas tem alguma beleza também. Foi uma daquelas bandas americanas de trompetes, de universitário. Pareceu-me que era uma banda universitária. Bem, infelizmente um dos músicos tinha falecido dessa banda, e eles fizeram uma adaptação da Motion Picture Soundtrack. Só que um momento que se calhar nem devia estar no YouTube, mas que acabou por estar e ficou muito bonito. Uma coisa fortíssima, a cover que eles fizeram da música. E eu recomendo que vejam. É um pouco voyeurista, mas comungas também um bocado com aquele momento. Uhum. É estranho, não é? Agora, bem, ver funerais no YouTube... Mas é um daqueles momentos únicos. Não acho que seja totalmente voyeurístico. E como é uma música e ele era músico, aquilo acaba por ficar bem. Ser uma bonita homenagem. A música ficou lindíssima. E é emocionante aquilo. É emocionante. Eu não conheço isto. Onde é que descobriste? Onde é que descobriste? Isto descobri precisamente na editora. É uma editora que eu sigo. Ou até mais na altura seguia com algum de forma mais afincada, mais afincada, não é? E surgiu a oportunidade desta edição a um preço simbólico e achei por bem investir. Acho que o objeto em si vale, sim, a pena, e a música também é igualmente boa. Sim. Uhum. A Vast White Solitude é que estamos a ouvir? É que estamos a ouvir. Este é o lado A. Muito, muito contemplativa, né? Sim. Aquele ambiente. Eu sei que profana um bocado estarmos a falar por cima, mas se ficar o bichinho para as pessoas irem ouvir, acho que já cumpre. Sim, senhor. Sabes que eu a música ambiente, eu tenho um disco religioso para mim, que faz parte do canon, que é o Music for Airports, do Brian Eno. Eu acho que há muita coisa que vai ali... É um disco seminal. Sem dúvida. Em termos de música, mas o próprio conceito. Que eu acho que ele depois aprimorou melhor a estética dele, o Brian Eno, nos discos subsequentes. Mas, ainda da coleção? Mas é sem dúvida, sim. Da coleção, mas é ambiente. Sem dúvida um disco seminal, sem dúvida. Mudou, porque ele depois faz colaborações com o Harold Budd. Uhum. Mas aquele é um... É assim, por exemplo, este aqui há música contínua, há som contínuo, não é? Ele explora muito o silêncio. E três notas, uma nota a seguir à outra. Uhum, muito minimalismo, sim. Exato, minimalista é realmente o termo. E é um minimalismo muito silencioso. As coisas aparecem assim muito espaçadas. Gosto muito desse disco para estudar. Para estudar, e é uma coisa. É relaxante, não é? Dá paz de alma, não é? É bom porque eu acho que é um disco muito interessante. E a própria alusão que ele faz aos aeroportos. Aquilo encaixa, não é? Que são locais precisamente de alguma melancolia. Melancolia, de espera. De espera, de ver o tempo a passar. Sim, é um sítio onde tu esperas. Sim. Sabes? De algum suspense, por assim dizer. Sim. Olha, eu trouxe. Eu trouxe aqui outro livro, que é a Montanha Mágica, que estava lá em cima do meu quarto e nem ia trazer. Tinha aí outro, que não sei se ainda vamos ter tempo. Tinha aqui também as críticas do François Truffaut, já tinha falado nele, e outro do Pedro Mexia. Não sei se acompanhas a carreira do Pedro Mexia, já foi diretor e tal. Ele tem um podcast em Antena 3. Fica a publicidade, outras rádios, que um dia me podem empregar. Se estiverem interessados, o meu contacto é fácil de arranjar. Ele faz umas crónicas semanais, são interessantes. E acho interessante isso de levar o cinema. Não é... Alguns são mais comerciais, mas assim, não fala do cinema que passa assim nas salas. É interessante. Mas a Montanha Mágica... Eu acho que já te falei deste livro, não já? Já. Thomas Mann, é um vencedor do Nobel. É um daqueles livros que também consome muito do teu tempo, porque é grande e é algo denso. E é daqueles que, se calhar, noutra fase da minha vida não ia conseguir ler por falta de tempo ou de atenção. E é um livro muito contemplativo também, porque ele vai para o topo de uma montanha e fica lá, e é uma vida muito... não é sedentária, no sentido de que ele... é sedentária em termos geográficos, porque ele nunca sai dali. E é um livro muito bonito. Agora estamos a falar da melancolia dos aeroportos, daquele sítio de espera, e há uma passagem num livro que eu já tentei reproduzir de memória, mas que acaba sempre por me sair mal. Não profanei o livro com um lápis para marcar as citações e correu-me mal, porque agora quero procurá-las em um encontro. Já faço isso noutros, já perdi esse... Metes uns post-its. Também podia ser, mas o lápis é mais prático. Sujares o livro, por pois, exemplo. eu já perdi esse... A não ser que sejam livros da biblioteca, isso não... Os que eu requisito vêm sempre todos profanados. E se meteres post-its até serve como marcador, não é? Porque chegas lá. Exatamente. Mais rápido. E até podes pôr por cores e tal, para organizar. O que se faz nos códigos. Sim, nos códigos. Puxando agora a brasa à minha série. Exato, exatamente. É algo com que tu estás muito familiar. Mas de resto, mas eu até nem sou dos que aposta mais nesse método. Não sou grande apologista disso também. Olha, podemos terminar precisamente com esse assunto. Eu não sei. Eu estava a pensar em encontrar uma parte em que terminávamos e guardávamos mais 20 minutos para quem ainda estivesse interessado. Portanto, temos que fazer uma pausa aí. Ou eu depois corto e faço as minhas manobras. Mas ainda quero chegar aí. Em relação a este livro, há lá uma passagem que ele diz que o tempo... é algo deste género. O tempo em que nós sentimos realmente a sua passagem, por ser uma atividade mais exaustiva ou mais exigente, é aquele que de certa forma nos vai preencher mais passado uns anos, não é? O tempo é aquela coisa que é sempre constante e que passa. E que passa, não é? Realmente, às vezes dás pelas horas a passar e eu acho isso, quando não são aproveitadas, ou é grave, não é? Porque é a única coisa que tu realmente não podes comprar. Ou que não podes obter, ou... bem, usamos a expressão que quisermos. E ele diz que aquele tempo em que passa rápido e que... não sei precisamente qual era o termo que ele usava, se era o tempo que desfrutávamos na altura, não sei se será por aqui, eram coisas que nós não... eram temporárias, eram... passavam rápido. E o outro era mais... ficava connosco. E a própria experiência dele de estar lá em cima, em que eles tinham horas da sesta, horas em que eles paravam para olhar para a montanha... E era mais experimente a percepção da passagem temporal. A passagem temporal, sim. Sim. Pois ele conhece dois filósofos que o auxiliam. Há um que é muito humanista, que acha que a vida é uma coisa fantástica, a filosofia é fantástica. E há outro que estamos aqui, não, isto não vale a pena. É só sofrimento, é só... Isso é uma dualidade, não é? Que é uma constante ao longo do livro. Tenho a perfeita noção que não usufrui tanto do livro como ele tem para oferecer, mas isso acontece com tudo, não é? E com todos os livros até ao infinito, mas é um que eu estou mortinho por reler, mortinho mesmo. Não vou agora porque estou a tentar acabar o outro, tenho que fazer o mesmo exercício, senão o outro nunca mais eu acabo. Bem, e o tema que nós já devíamos ter abordado em início, que já abordamos, tu, podemos falar, estás em direito, não é? A ideia que eu tenho, e que agora conheço várias pessoas que estão ligadas a esse curso, parece uma medicina das letras. Uma coisa muito, muito exigente. E que não sei se é um curso que te dá muita abrangência depois para fazeres o que quiseres. Mas eu tinha muita dificuldade em estar... Conhecendo como conheço, pá, eu acho que estás a fazer um sacrifício enorme. E custa-me... Sofro contigo, sou solidário com o teu sofrimento. Não, mas é assim, eu... Pronto, eu optei por este curso precisamente pela abrangência que supostamente teria até em saídas profissionais e assim. Mas é um curso que, pelo menos na minha experiência pessoal, agora que posso dizer que já terminei praticamente o curso, pois. É que é um curso que formata um bocado o modo de pensar. Não sei se é suposto ser assim, porque de facto tem que nos dar ferramentas para o pensar jurídico, não é? Pois. Mas é um curso que realmente eu saí de lá com outras expectativas, eu entrei lá com outras expectativas, não é? E acho que é um curso que formata realmente e nos cinge um pouco a criatividade. Claro que há sempre aquela parte da advocacia e tudo mais, que tens que ser algo criativo para contornar determinadas Exato. Coisas, não é? Sim, sim. Mas em termos do pensar jurídico, é muito, muito direcionado. Há uma via que tu tens que trilhar necessariamente e que não admite, desvios. No fundo, flutuações, não é? Pois. Mas de resto é um curso que te dá bases potencialmente úteis para a tua vida, não é? Mesmo que não queiras seguir a área jurídica, acho que é um curso que dá-te uma cultura assinalável e que pode dar frutos numa outra profissão que não jurídica. Sim. Acho que sim. O que me parece é que é uma coisa muito estrutural e exigente também, e que te obriga a pensar de uma forma, não direi mecânica, mas talvez como a matemática, de uma forma muito passo a passo, muito lógica. Sim, sim, sem dúvida. Muito sem dúvida. Causalidade, premissa e consequência. Uhum, sim. Agora, lembro-me na altura que falei com um colega meu em que ele me disse que às vezes comparava vários autores. Ah, este autor escreve desta forma, interpreta a lei desta forma. Exatamente, e este há muitas divergências doutrinais. Eu acho que isso é capaz de ser interessante. Uhum. Muito exaustivo, não é? Porque é um exercício difícil, uhum. Uma coisa muito abstrata, estás a falar de lei, de regência do ser humano, não é? Isso é uma coisa muito... E depois, quando passamos, e depois se quisermos entrar mais a fundo, ainda temos as metodologias, os modos de interpretação, não é? As analogias que se pode fazer quando há lacunas na lei, isso tudo também deriva num grau de abstração é criativo, muito mais elevado, não é? Isso não... E que aí, de certa forma, te permite... No fundo, teres algum grau de criatividade, pois. Mais o poder judicial. Ainda gostas disso? Do... Sim, eu ainda estou um bocado, né? Ainda estou um bocado a tentar encontrar o meu espaço. Pois, tu agora olhas para trás, assim, tu entraste no ensino superior primeiro do que eu, e a ideia que eu sempre tive e que vou falando com outros amigos que nós temos em comum é que é uma coisa, não é contrariado, mas que está a custar muito. E eu noto isso. Custou-me, foi um esforço hercúleo e posso admitir que foi, mas acho que valeu a pena agora vendo em retrospectiva. Acho que perdi de certa forma em algumas coisas que tive que prescindir, mas isso Exato, acho que é normal, sim. Para poder levar as coisas direitinho. Também, né? Sempre tiveste aquele empenho de querer tirar boas notas. Exatamente, e... foi um bocado por aí também. Eu também desde o início que... Esforçaste-te muito. Esforcei-me. É uma coisa que eu E à partida, no fundo posso dizer que... tomei o compromisso comigo mesmo de levar as coisas direitinhas, de acabar as coisas no tempo correto, que são os 4 anos, e isso também fez com que eu encarasse as coisas de outra forma, que me debruçasse de forma mais intensiva para ter boas notas e para de facto conseguir entender onde é que eu estava metido, né? Porque o desafio também é esse. É tu entenderes o meio em que estás envolvido, Exato. O que é aquilo, para que é que aquilo te vai servir, né? Que mais valias é que podes tirar daquilo, não é? Eu identifico-me muito no que tu dizes, porque o meu curso, eu gostava muito de te pôr no meu curso, tu e muita gente, a sério, eu gostava muito, só que, assim, tu passaste mais ou menos o que eu passei, tu houve um ano em que estiveste a fazer matemática, eu não passei por isso, mas a 2 semanas do exame eu apercebi-me que se eu quisesse seguir ciências, e eu na altura não fazia ideia do que eu queria fazer, tinha que acabar matemática, então tive que lutar ali um bocado, sim. Depois eu fui para entrar em matemática, nem sei porquê. Tu tiveste ainda uma passagem breve de filosofia, muito não é? Fugaz em filosofia. E eu acho que a matemática e a filosofia são muito parecidas, sabes? Muito, muito parecidas. E essa abstração que tu encontras no direito, encontras também em filosofia. Naturalmente, não é? De resto, até pontos de convergência e há até uma cadeira no primeiro ano de Direito que dá pelo nome de Filosofia de Direito, portanto. E nós em Matemática, pelo menos aqui no Minho, não temos Filosofia, no Porto também não tínhamos, que eu tive no Porto um ano, mas era uma coisa que eu gostava que houvesse, essa interdisciplinaridade, sim, exato. Sim, sim. Um bocado à americana, não é? Poderes exato, escolher vários exato. Ambos. Poderes escolher o caminho a trilhar, um bocado por aí. Escolher tu fizeste, as áreas que te interessam. Tu fizeste o sacrifício, eu não sou um bom exemplo, porque vou ao outro extremo, de tomar as coisas com muita calma muita passividade e até algum desleixo, mesmo na parte má, que é mau, não é? Posso sentir que não estou a perder... Era bom se eu sentisse que não estou a perder tempo. Mas às vezes me olho para trás e acho que não o aproveito da melhor forma, não é? Algo que tu também podes sentir, que se calhar podias ter sido um bocado mais leniente ou abdicar um bocado do estudo para ir aproveitar outras coisas. Eu estou do outro lado do espectro. Mas sinto que a tua educação, não é? Que é um problema que eu me tenho interessado cada vez mais, porque estamos todos nessa fase, é uma questão muito complicada. E eu acho que podia ter, ainda hoje disse aos meus pais, que podia ter beneficiado de um ano sem... Um ano sabático, por assim dizer. Sabático, pá, de ter ido fazer alguma coisa, ou se calhar não tinha a maturidade. Por exemplo, se calhar agora desfrutava mais uma pausa nesta altura, mas também mais um esforço e acabo, não é? De passar um tempo a ler, a estudar para mim próprio, porque a matemática, pá, tu podes estudá-la sozinho, não é? Não a resolver exercícios, mas a buscar as ideias, ver o que é que... Ou isso, ou sou mesmo muito preguiçoso. Também fico na dúvida, não é? Será que essa via é compatível? Uma via mais... Não sei, mais não diria empírica. Mas autoridade. Isso faz falta. Acho que nós andamos a descobrir o que queremos fazer à medida que fazemos. Exatamente. E o problema é que podes chegar a uma altura em que já andaste tanto e não consegues andar para trás. É assim. Em princípio consegues sempre. Mas abdicaste de muita coisa, não é? E há sempre aquelas pessoas que vão fazer o curso da vida delas aos 50 anos. Deve ser uma experiência algo traumática. Nem estou a dizer que eu queira fazer isso, que eu estou muito feliz no meu curso. Agora, se eu tirava umas semaninhas para assistir a umas aulas de filosofia, umas aulas de... pá, fazer uma sabática no Tibete... numa montanha mágica. Exato. Era menino para isso, mas fico contente que tu consigas, que tenhas a percepção de que retiraste coisas positivas. Sim. E mais, eu gostava de te ver agora a escrever, sabes? Uhum. Era um desafio que eu te lançava até de uma forma pública, para te sentires ainda mais a pressão. Ao longo dos anos tenho feito, mas eu agora tinha que mergulhar novamente na leitura e nesse tipo de coisas para ter predisposição para escrever de novo. Sim, mas se não é agora também... Pois, lá mais está. Tarde irá se ser não complicado. É agora, quando será, não é? E tu não sabes que portas agora, é que... Agora, terminando o curso, tenho que parar para pensar o que é que vou fazer a seguir. Pois é, o que é que vais fazer agora? Exatamente. Não faz ideia, se vais para o mestrado, não é? Nem sei se consegues exercer alguma coisa assim, profissionalmente. Não, só com a licenciatura é muito complicado. Não é? Pois. Sem mestrado é muito complicado. Mas, pois, exato. Difícil, não é? Muito difícil. Olha, em que as pessoas podem... Tu trouxeste também uma máscara do João Moutinho. Eu trouxe uma máscara do João Moutinho. É um jogador que tu admiras. É porque ele fez um trabalho fantástico. No Porto. Sabes que eu... A partir daqui a conversa evoluiu para recordarmos João Moutinho, o Sporting, o Porto, e também a importância do futebol nas nossas vidas. Não foi um tema, se calhar, muito interessante e por isso também o cortamos. E a partir daqui o programa conclui com a minha despedida do Paulo. Esta foi a primeira emissão de um programa experimental. Não sabemos ainda o nome nem o formato a seguir. Espero que tenham gostado desta última hora. Não se esqueçam que podem continuar a seguir este projeto em ucoprófago.wordpress.com, o blog que mencionámos no início da conversa, como também no próprio Facebook, em facebook.com/amoscadarum. Se, além disso, tiverem alguma sugestão ou quiserem apenas fazer um comentário, têm várias vias para o fazer, nomeadamente no blog e no mesmo Facebook. Muito obrigado por terem ficado desse lado, espero mais uma vez que tenham gostado. Eu volto para a semana com mais um programa deste formato. Até já, tenham uma ótima semana. Mas havia ali uma ideia que eu queria seguir, que entretanto a perdi, antes do João Moutinho. Mas pronto, olha, vamos ouvir este programa, não é? E numa futura ocasião voltas cá para resgatar. Sim, sim. E seguimos a partir daí. Gostava muito de voltar a ter os teus textos no Coprófago. Percebo que isso possa não voltar a acontecer, mas eu gostava muito. Porque nunca se sabe que tipo de portas é que aquilo te abre. Pá, em termos de experiência, mas também, pá, quem sabe até um dia profissionalmente. Quem sabe um dia és comentador de telejornal a recomendar livros e a fazer uma análise política à imagem do que tem acontecido. Olha, para terminar, quero reforçar que foi um tremendo gosto ter-te aqui. Foi muito gosto. Que isto ainda é um projeto como o Coprófago que vive das ideias com que foi criado, não é? Mesmo que na altura. Isto com esta música até fica uma coisa. Que vive da atitude com que foi criado, não é? Mesmo que depois passe pelo hip-hop. É uma influência que eu ainda tenho sempre que venho aqui e gravo alguma coisa. Lembro-me, pá, isto foi criado com este objetivo e custa-me muito, desviar dali, sabes? E quando às vezes até parece tudo desvirtuar, eu acredito que há sempre essa atitude presente. Que pode ou não ser evidente, pode ou não alguém estar a reparar, mas acho que está sempre presente. E se isto for para continuar, que eu gostava, porque eu acho que é um formato que até pode resultar comigo e que é algo que eu gosto de fazer, queria fazer mesmo questão de fazer a primeira pessoa. Portanto, isto agora, o formato evoluirá, não é? Se calhar com outra comodidade que não. Mas eu acho que até estivemos aqui, vai. Faltava uma lareira. Umas nozes estão aqui por comer. Umas canecas de água. Sim, a tua está longe, acabaste por não usufruir dela. Mas pá, foi um tremendo gosto. Um tremendo gosto. É muito. E vou guardar esta edição com muito. Que seja o embrião de mais uma grande empresa da tua parte. Da nossa, porque isto não é. Posso estar a cara, mas é como te digo, isto há muito trabalho que já foi feito. Né? Uhum. Trabalho de bastidores, não é? E coisas que ficam. E coisas que ficam. Nesse sentido, fico contente por. Fizemos coisas que. Pá, podem não dar em nada e acho que ainda não aconteceu, mas que resultaram bem. O problema vai ser arranjar um nome para esta porra. Mas vai surgir. Tem que surgir rápido, que isto tem que ir para o ar na sexta-feira. Bem, vamos terminar. Paulo, vou carregar aqui no stop. Sugiro.